E eu. DJ Gilmar é quem vai conduzir o som que bate forte em mim. Sinta essa explosão dentro do seu coração, igual a todo amor, tudo que eu sinto por você. Eu quero agradecer ao nosso amigo Sérgio Santana, ele que idealizou esse festival, essa tradição do forrozão. Então, parabéns para você, Sérgio Santana, também a sua esposa, a Nilce, pela essa brilhante iniciativa. É a Nilce, Jusce, agora sim, a Jusce. Obrigado, Sérgio Santana e a Jusce, esse forrozão. E esse ano, com o nosso lendário Rubi, e o salão dela, o salão, filho. De Lúcia para Klebe. Agora ao lado, vamos nessa. Salão da Rose. Essa é banda brilhante. É a minha, DJ Gilmar. Um abraço ao baixinho aqui do Tenoné, ao lado. Um abraço, filho. Um abraço ao Danilo da família. Um abraço forte aí. Os amigos que estão com a gente aí. Meu grande amor a ela aí. E os amigos, tá bom? É o baixinho tanquinho daqui do Tenoné. Alô, ela aí. Calma, filho. Tá coisado, tá? E bate agora, bate forte. Bate forte aqui, pelo peito, e me faz sentir. Sou um DJ. Um abraço à equipe Bate Forte. Toma, tio. É 12, é tão talo. Tu sabe. Será que o Rob Gol bate forte? E agora? É de te chamar. Eu. A razão de me fazer sonhar. Batido! Bate forte aqui. Tem no peito e me faz sentir. Sou o Bi. Vamos nessa! Pra cima, pra cima, pra cima. Gordo da Coab aqui do Rubi. Vamos nessa. 1, 2, 3, valendo. E vai, vai. Vai tocar. É Rubi. Calma, filho. Comanda a galera, é o DJ. Ao lado. É o todo poderoso, é o Bi. Tirarirarirá, tirarirá, tirarirá. E aí? Alô, Petinho, a cara e Ana Lúcia. Vamos nessa! Vai! Um, dois, três! Na época da nave. É lendário. Jandir, o tag do brega do Rubi. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Um abraço, Alessandro Unimed e também Alessandro do Garoto. É lendário. O som. O som que bate forte, ilumina, são a laser. Rubi é poderoso, a nave tá no ar. O sempre poderoso, quem comanda, quem agita. Eu aqui! É o Gilmar! Você gosta, filha? Sim, Gilmar, tô gostando. É verdade. Dance com o Rubi, a nave vai decolar. Dance com o Rubi, dance, dance sem parar. Dance com o Rubi, a nave vai decolar. Dance com o Rubi, dance, dance sem parar. Fabinho Classe A, um abraço do Gilmar. Vai decolar. Dance com o Rubi, sem parar. Um abraço ao Gabriel, o Crista e o Júnior. Cadê o açaí, filho? É. É aqui, é lendário. Alô, gatinha. É o som. O som das estrelas. Seja uma estrela, siga essa estrela. Lendário Rubi Saudade. O som mais claro da Amazônia. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era nave do Rubi, Rubi. E vem o Ciro da Vigia esse ano com Fé e Saudade. Ciro da Vigia, é com a gente. Alô, Murilo, vamos nessa. O som das estrelas. Seja uma estrela, siga essa estrela. Lendário Rubi Saudade. O som mais claro da Amazônia. Sinta o som dentro de você. Oi! É Rubi, vamos nessa! Um, dois, três, valendo! Já tem, já tem. Ah, o Shark, hein? Já tem, já tem. Toda a comitiva do japonês. Tem um Shark que é muito gostoso, hein? Ele vai, ele deixa, mas volta atrás do Shark. Pretinho do Acará, Ana Lúcia, será? Olho pro céu, vejo a nave que vem. É aqui! Usar. É o poderoso Rubi! Sinta o som dentro de você, novo Rubi! Hoje eu tô a fim de sentir pulsar mais forte o meu coração. Ou me esquecer que você em minha vida um dia habitou. Quero ir pra ver um novo pôr do sol. Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o Rubi me faz esquecer ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Não venha tentar me impedir. Eu vou seguir a nave do som, batendo forte no seu coração. Me vejo aí até que eu chuvo. Quero ir pra ver um novo pôr do sol. Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o Rubi me faz esquecer ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar, fazendo esse povão dançar. enlouquecer. Eu vivo pro meu rubi de Zezuma, fazendo o povo delirar. Um abraço ao Paulinho do Açaí Biruta, aqui no Rubi. Um abraço ao Ivan, do Campinense de Santa Bel. Veio curtir o nosso lendário aqui. E agora que tal dançando assim, olha. Oi. É o forrozinho. Momentos de amor quero com você. Momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos. É ser tua mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Gente, amanhã vamos até a Via Show, hein? Eu quero agradecer ao nosso amigo Murilo, ele que realmente importou os nossos periféricos, os nossos equipamentos do lendário. Alô, Murilo, um abraço. É o Murilo Jaguar, amigo do Gilmar, aqui ao lado, e você vai dançar. Um abraço ao time de futebol Arsenal e a equipe da Telefilmagem, né, filmando o nosso evento hoje, legal aqui. Galera do Tendoné Arsenal e a Mundiquinha com o nosso lendário Rubi. Vamos dançar forró. Lendário. O mestre DJ Gilmar. Sim, Gilmar. Estando com você, qualquer canto eu vou. Nada mais importa, só teu amor. Brincar, rolar na areia, naquele mar. Por como quiser, só me chamar. Onde está você? Preciso te ver. Te sinto ao meu lado. Como te esquecer? Você é o sol que eu sempre sonhei. Alô, Bucajuba do Rubi. Onde está você? Preciso te ver. Te sinto ao meu lado. Como te esquecer? Você é o sol que eu sempre sonhei. A minha verdade que tanto busquei. Eu sinto a falta de tua mão, do teu carinho, tua proteção. Preciso te encontrar. Lendário. Onde está você? Preciso te ver. Te sinto ao meu lado. Como te esquecer? Você é o sol que eu sempre sonhei. A minha verdade que tanto busquei. Lendário. Sábado, Rubi do Cajota, hein? Vamos nessa! Já não sei se o que sinto é amor ou atração. Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração. Na ausência eu sinto saudade, na presença. Na ausência eu sinto saudade, na presença não sinto verdade. Será amor ou será paixão? Lendário. Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém. Reclamo, ignoro esta situação, não me faz bem. Pergunto e repergunto novamente pro meu coração. Será amor? Ou será, hein? Ou será paixão? É Rubi Lendário! Um abraço à equipe do estúdio Tyler, fazendo as imagens desse evento de hoje, hein? 28º ano de tradição, forrozão da Travessa 8 de Maio, com a coordenação total do Sérgio. Alô, Sérgio, pai do Murilo, é o nosso lendário. Amor e paz, segura essa amizade muito mais. Esse é o nosso lendário Rubi pra você curtir. É a verdade. Opa! É cúmbia! Um abraço ao Paulinho Lendário, um abração! Um abraço ao Lopes da Pratinha, curtindo o lendário, aqui, aqui, aqui, tu sabes, é o nosso lendário Rubi! Oi! Não chora, filha. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no. Nunca pensé que iba a llorar. Menos por un amor, menos por tu amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, me duele. DJ Paulo do Vermelhão, abração, filho. É a cúmbia! É pra dançar! Lendário! Ei, filho, calma, não é só pra ti não, calma, tá bom, mantenha esse calmo, tá distorcendo? É, alô, japonesinha, dá um jeito de ser rapaz, dá um jeito. Tô de olho. É o bombo da sogra. Vai entrar, garoto, aqui toca tudo. Um abraço ao Bola de Fogo do Comércio, aqui com a gente, o nosso lendário. Um abração! Alô, Didio Boy, cadê você, garoto? Levando o Arilô. Você voltou coisado, viu, mano? Enxergando sensual, subindo especial, vou te mostrar, vou te conquistar. Eu quero tudo com você, deixando a nossa. É por isso que ela te deixa de vez em quando. Oi! E se você quiser viver esse lance comigo, e se me perguntar se está tudo bem, eu lhe digo: é o Arilô, isso é o Arilô, tudo é o Arilô. É o Rubi! É claro que sim! Já já tem uma lambada bem pesada! DJ Gilmar! Aqui ao lado! Você gosta, filha? Sim, Gilmar, tô gostando! Aqui é. É o Rubi, o lendário Rubi. Saudade bateu e eu voltei. Você me chamou e eu cheguei. Cheio de desejo e emoção. Vai trazendo a pedra, meu povão. Quem não dança agora vai dançar. Quem não balança vai balançar. Segura e não deixa cair. Aqui é o lendário Rubi. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim. É claro que sim, que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, sim, que sim, que sim. Um abraço a JC Vidros, aqui no Rubi, um abração. Alô, filho. Hein? Logo mais? Não, amanhã, amanhã. Amanhã tem Rubi na Via Show, é isso? E sábado, Rubi no Casota. E domingo, no Paraíso das Pedras, em Marituba. Alô, Cris. Ao lado, ele quer encarcar, será? Aí, Laércio, lambada aqui do Rubi, vamos nessa! Oi, agora! É! Rubi! DJ Gilmar! DJ Gilmar! Um abraço aos alucinados da Pratinha, aqui do Lendário. Paulinho e a lendária. Alô, Paulinha. Ô, filhinha. Osvana e o Giliardi ao lado. Atenção, André, comparece com o Murilo aqui no Rubi. Um abraço ao casal Ioiô, ao lado, Prestido Acará e a mulher da faca. Sempre pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso aí, Bibico, aqui do Lendário. Vamos nessa, mais uma. Oi, oi, oi, é, é aqui. Rubi! DJ Gilmar. É verdade. Alô, gatinha do Rubi, gatinha! Sinta o som dentro de você. Stefano de Estela e o Sérgio, o pai do Murilo. O pai do... do Buiú. E Buiú! Que sorte! Vamos nessa! É o melhor do Ouriço. É Ouriço. Alô, japonesinha. Cadê o GDP, filha? Caiu na brecha, foi? A galera Boteca dos Amigos, aqui do Lendário. Um abração. Atenção, André Pancadão. Chega junto com o Murilão. É o nosso som. Sinta o som dentro de você. Um abraço ao Marcelo do Whisky ao lado. Grande Alessandro do Whisky, um abraço. Alô, galera, vamos esquentar essa parada. Vamos nessa. Oi. Sinta o som dentro de você. Novo Rubi, mais completo do que nunca. O Lendário. Aqui, Rubi toca de tudo para todos. O tempo do mundo, todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Esse sangue amargo

Débora sumiu um lanche do André. Da Coab, Débora aqui também. Bora, gordinho! Primavera vem chegando. Bora aqui no forró! Um abraço a mim, meu tio DJ Célio Santana tá por ali também. Tá no Rubi! Bora, Sérgio Santana! Carolina, vamos samba, Carolina, pra dançar um genhenhen, Carolina. E todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina. Um abraço, Duda! Da Metropolitana FM, toda a galera aqui. Um abraço, valeu! Carolina, e começou a cheirar Carolina. Mas que cheirinho gostoso que ela tem. Que morena cheirosa, rapaz. Olha! Quer cheirar também? Oxi, que ele deu esse cabimento, morena. Quer sentir um cheirinho gostoso? Vem que eu te dou. Carolina. Carolina. Bora no forró, bora lendário. Bora, Ring. 23º forrozão da Travessa 8. Esse ano o lendário Rubi foi um sucesso. Bora, Marcelo. Um abraço meu, Maico. Lá em São Paulo, junto com a gente. Valeu. Tá no lendário. Bora pra cima, que é o forrozão. Um abraço em toda a galera, curtindo o som do lendário Rubi, curtiu o Jaguar. Um abraço top de Newton, toda a galera, curtindo o som do lendário. 1, 2, 3, valendo! Um abraço meu, o Suí, o Everton, da família Teloné. Tá por aqui, bora batida! Do Teno Neto por aqui também. Tá no Rumbi, bora, Nico!

Vem dançar. Deixa pra mim assim, vai. A gente gosta, é claro que a gente cuida. Bora que é o forrozão. É uma vez no ano a gente tocando forró pra galera. Fogo no fogo. São teus olhos dentro de mim. Foi. Beijo. Diz o que você quer de mim. Diz o que você busca em mim. Você roubou o meu coração e me deixou assim. Quero viver em teus lábios, quero viver. Quero sentir teu corpo se entregando ao prazer. Quero ficar sempre ao teu lado, ser teu amante, namorado. A vida inteira eu quero viver escravo do teu prazer. Disputaremos a vida de nós dois, porque estamos buscando amor e ele nos espera. E lá no céu as estrelas a brilhar, quero uma noite infinita, porque somos fogo no fogo. Alô, Givaldo! E já estamos queimando. Givaldo Gravações, passa o áudio da festa. O DJ Tylo aí, tá chegando até em ti. O meu corpo chama por ti. Diz o que você quer de mim. Diz o que você busca em mim. Você roubou o meu coração e me deixou assim. Forrozão Tropicália, volume 9. Diz o que você quer de mim. Diz o que você busca em mim. Você roubou o meu coração e me deixou assim. Quero uma noite perfeita. Disputaremos a vida de nós dois, porque estamos buscando amor e ele nos espera. E lá no céu as estrelas a brilhar. Quero uma noite infinita, porque nós somos fogo no fogo e já estamos queimando. Fogo no fogo, fogo no fogo. Bora que é o forrozão, já já tem muito bregão pra galera. Tem lendário, tem rubi. Vou abraçar meu Santana, sai Santana, dá pra aqui meu pai. O idealizador do forrozão da Travessa 8. Não dá pra ser feliz contigo assim. Não dá pra ser. Não esquecendo que esse ano não sou feliz. Tem um lendário Rubi Mococa. Não dá pra ser. Lá no nosso interior. Porque você não quer me entender. Não dá pra ser. Instante essas coisas, você me falou e não acreditava que eu sempre tava só. Um abraço minha Raíssa, também o Bibico, tá por aqui com a gente. Sempre no Rubi. Rubi. Com as minhas fantasias, quero te amar e te fazer feliz ao meu lado. Levi Publicidade, tá por aqui, tá no apoio, tá no Rubi. Meu amor. Rubi. Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu. Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. Você sempre seu, juro. Você sempre seu. Música.

tivesse tocado. Chama atenção aí pra trazer água mineral aqui pra galera do Rubi, hein? Traz 5 água no balde, por favor, aqui pra mim. Bora pra cima! Um abraço, meu amigo Du! O Búfalo! Tá na área! Bora, Búfalo! Tu sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual que eu jamais vou encontrar. Não conseguirei. Bora, meu Didio! Longe de você, eu vou te dar carinho. E as Gijas? Amor e muito mais. Contigo só, meu amor. É só você, meu bem, que eu sei amar. Amor, eu não consigo te esquecer, meu bem. Preciso do teu amor, amor igual que eu jamais vou encontrar. Não conseguirei ficar longe de você. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só. Meu amigo Maicon, tá em São Paulo. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. As musas, Futebol Clube, estão por aqui também. Você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço. Bora começar a descascar, assim. Não mereço. Bora, batidão. Somente agora entendi o brilho das estrelas do céu. Difícil conseguir me livrar desse amor assim. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece. Um abraço, meu coroa. Tá por aqui. Quero nunca. Sérgio Santana, o cara que idealizou essa festa. Forrozão da Travessa 8. Hoje é o maior sucesso no Tinoné! Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Bora, meu mestre! Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Pensa comigo assim. Tem razão. Coisas tão banais estragam o prazer. Agora engata uma terceira reduzida e vai. Vai subindo, vai subindo. Nosso amor é lindo e grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Mas o nosso amor está morrendo. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. O amor se fez. esquecer. Beleza, Murino. Um abraço, nosso grande parceiro, DJ André, ele, o Léo, toda a galera do Jaguar. E o Murilo vai detonando. Alô, André! As estrelas perderam. Agora, filho. Brilho. Meu irmão. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois. Tu já tá, já? Da solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Isso é verdade, filha. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Atenção, galera! Galera da portaria, liberar a entrada do DJ Neto. Do próprio Saudade aí, pro Murilo, por favor. Ficou tão claro quando eu percebi. Liberar a entrada do Neto Saudade. Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você. Um abraço, meu amigo Suíta, por aqui também. Porque eu não sei dizer. Ele toda comitiva. Ninguém. Um abraço, Murilo, valeu! Mal assim, pra mim, pra mim. Esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Um abraço, meu Roninho da 160, tá por aqui também. Um abraço, Roninho! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Vamos assumir a equipe, bate forte por aqui também. Um calar, socorro, a Tuco, o Ed, toda a comitiva, o Júnior, a Anne, a Rose e o Cossi. Um abraço, Murilo. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Um grande amor. Você desprezou, não quis o meu. Por favor, liberar a portaria aí pro meu grande amigo Neto do Pop Saudade. Tá por aí. Bora pra cima, bora detonar! Rubi!